deixados por aí. Conversas vazias, noites sem dormir, sempre pulando a parte 1 do compromisso, correndo pra provar um prazer sem o início. Tudo que se aproximava pra mim era ameaça. Pode ser que o amor tenha tentado, mas eu dava um número. Ver. Alguém queria me fazer sofrer. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado. É porque não era você. É porque não era você. Eu troco quatro vidas de solteiro. Alguém queria me fazer sofrer.